me chamar, eu vou nos passos da emoção. No terreiro, na sala, no salão, mandou me chamar, eu vou. Eu sou de qualquer lugar, onde o povo me levar. Mandou me chamar, eu vou nos passos da emoção. No terreiro, na sala, no salão, mandou me chamar, eu vou. Eu sou de qualquer lugar, onde o povo me Se tiver um cavaco, eu não quero mais nada. Se tiver um bom samba, eu não quero mais nada. Eu me entrego nos braços dessa batucada. Sei que essa missão será sempre cumprida. Eis que a sorte já foi decidida. Faço a minha oração antes da despedida. Agradeço a Deus a minha linda. Se tiver um bom papo, eu não quero mais nada. Ei! Se tiver um cavaco, eu não quero mais nada. Se tiver um bom samba, eu não quero mais nada. Eu me entrego nos braços dessa batucada. Sei que o meu coração segue a sua batida. Entre tantas foste a escolhida. Verdadeira paixão, música tão querida, trilha que compõe a minha vida. Mandou me chamar, eu vou nos passos da emoção. No terreiro, na sala, no salão. Mandou me chamar, eu vou. Eu sou de qualquer lugar, onde o povo me leva. Mandou me chamar, passos da emoção. No terreiro, na sala, no salão, mandou me chamar, eu vou. Eu sou de qualquer lugar, onde o povo